andrecedesmoral.com.br. O xeré quem te mata, quem te morre, a gente atravessa até a divisa. Tudo isso só pra matar fome daquela perereca maldita. Ó, instinto de homem, instinto de homem. Se tem xereca, nós come. Se tem xereca, nós come. Faz o sinal da pepe. Se tem xereca, nós come. Se tem xereca, nós come. Se tem xereca, nós come. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Oi, come, come, come, come. Porque nós é homem. Come, come, come. É sempre fine igual essa merda. Come, come, come, come, come. Porque nós é homem. Come, come, come. Só solinho de calabra. Léo Açúcar Produções. Faz o sinal da pepeca. Faz o sinal da pepeca. Faz o sinal da pepeca. Faz o sinal da pepeca. Faz o sinal da pepeca. Faz o sinal da pepeca. Imagina a história que eu vou te falar. O xeré que te mata e te morre, a gente atravessa até a divisa. Tudo isso só pra matar fome daquela perereca maldita. Instinto de homem. Instinto. Se tem xereca, se tem xereca, se tem xereca, nós come. Xereca da escolha. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Come, come, come, come, come. Porque nós é homem. Come, come, come. Você treme terra. Come, come, come, come, come. Fátima Paredão. Porque nós é homem. Come, come, come. Chega o som. Faz o sinal da pepeca. Fabrício Paredão, Leque Paredão. Todos paredões. A lancha Liverpool gosta dessa. O xeré que te mata e te morre, a gente atravessa até a divisa. Tudo isso só pra matar fome daquela perereca maldita. Ó, instinto de homem. Instituto de ouro. Se tem xereca, nós come. Se tem xereca. Instituto de ouro. Se tem xereca, nós come. Se tem xereca, nós come. Se tem xereca, nós come. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Oi. Come, come, come, come, come. Porque nós é come, come, come, come. É o menino que leva sempre. Instinto de mulher. Instinto de mulher. Se tem piroca, nós quer. Se tem piroca, nós quer. Se tem piroca, nós quer. Ai, se tem piroca, nós quer. Se tem piroca, nós quer. Se tem piroca, nós quer. Instinto de mulher. Se tem piroca, nós quer. Ai. Se tem piroca, nós quer. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Oi. Se tem piroca, nós quer. Se tem piroca, nós quer. Se tem piroca, nós quer. Ai, se tem piroca, nós quer. Se tem piroca, nós quer. Se tem piroca, nós quer. Se tem piroca, nós quer. Equaliza. O xereque te mata e te morre, a gente atravessa até a divisa. Tudo isso só pra matar fome aquela perereca maldita. Ó, instituto de homem. Instituto de homem. Se tem xereca, nós come. Se tem xereca, nós come. Ah, meu maestro. Se tem xereca, nós come. Time reveste. Se tem xereca, se tem xereca. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Oi. Se tem xereca, se tem xereca, se tem xereca. Deixa ela crescer. Se tem xereca, nós come. Caio Pontes. Se tem xereca nas contas. Finaliza a orquestra. André Civis, o mural de Ibicoara.